chama-se Tic Tic Tic. Desculpem que as boas noites fiquem assim tão simplificadas como isto, mas é o regresso de um músico muito apreciado por aqui desde os velhos tempos dos Dream Syndicate. Alguém que se lembre, faça o hurrah. Steve Winnie, neste caso The Miracle 3, a inauguração de mais uma tripla hora de António Sérgio nas horas da comercial com Cindy, It Was Always You. O tema seguinte, se bem que soa a repetição, é diretamente uma dedicatória à nossa compatriota deste território, Rádio Comercial, Marta Santos, do Porto, que conseguiu estar em Lisboa, temos essa vaga noção, mal almoçou e ainda conseguiu estar a tempo de fazer uma emissão no estúdio da Lieutenant Valadin, que entretanto, por questões de dificuldade de ligação de fecho, têm falhado constantemente. Fica apropriadamente aqui a dedicatória 1, 2, 3, 6, 7, devia ser o 7, devia começar certo. É isso mesmo, dedicatória. Aqui fica para todo o Porto e para uma viajante norte, sul, norte, repentina, Marta Santos, Speed of Sound. Keep tight.

Well, I know how to make them go away. You see them at a devil in Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same old love. Dos Morphine, a banda e a criação genial do saudoso Mark Sandman, ótimos associou-se a nós nas simplicidades, e esta foi a primeira de 7 músicas em oferta. Ótimos, ótimos, segue o que sentes. Everlast, há muito, muito tempo atrás. What's it like? Sounds good. That way, at least that's what they say when you play the game. essenciais. É a primeira das 3 horas de... E é já sexta-feira. Nas antenas do comercial, as horas de António Sérgio foi What It's Like, single para o álbum Whitey Four Sings the Blues de Everlast. Everlast. Keep this frequency clear! Eles são os primeiros a protestar. Queria só dizer que estou há 18 anos nas listas de espera para ser operado ao baço e o meu médico já me disse que depois da operação só tenho 6 meses de vida. Ora, eu preciso que alguém me diga quando é que eu sou operado. Caixilhos e laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde às 6h15. Na Rádio Comercial. Caixilhos e laminados é uma oferta Vodafone e Suzuki Swift. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Comercial com as horas de António Sérgio. Planos para o fim de semana. Try this. Kin. Is it any wonder? Try. It is. Single novo que acabou de rodar, Is It Any Wonder, faz parte da lista de temas na série de 7 em oferta de Ótimos, onde vamos recuperar um creep do Radiohead muito especial. É a versão ao vivo, nem sempre disponível por aí à balda. E aqui fica nas antenas da comercial. Creep, Radiohead Live. A não perder na viagem downtown a última edição de versões Radiohead por gente desaustinada. When you were here before, couldn't look you in the eye. You

his apologies may rise, I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eyes. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back. Rádio Comercial. Toca animal. Humor, boa disposição, alegria. Quando os animadores me divertem, se calhar ainda gosto mais. Toca Animar, com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar, em Nisa e Porto Alegre, 98.9. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. Você já os conhece há anos, mas nunca os ouviu assim. A Rádio Comercial apresenta o regresso dos Live Songs from Black Mountain. Vá a radiocomercial.clix.pt, preencha um questionário sobre... esta fugiu, foi má. A altura em que estamos a escassos 10 minutos da uma, as horas de António Sérgio prolongam-se até às 3, já na segunda hora, mas mais tarde, 1h40, há uma última viagem downtown nesta semana. São versões muito especiais de temas dos Radiohead, a não perder. E depois, a terceira hora, mas isso já falamos, é ainda cedo demais. Música. E não é que funcionou. Chamam-se 13 Senses e apelam a alguns dos nossos. O tema chama-se Through the Glass. Não se corte.

autor da viagem Down Down por aqui nas horas de António Sérgio foi, entretanto, a recuperação de Stevie Ray Vaughan e os seus Double Trouble para um clássico de Stevie Wonder, Superstition, versão captada ao vivo. Aproveitamos, aliás, esta excelente iniciativa da Deixem Vir da Q. A gente anda a saltar de discos da Mojo para a Q e da Q para a Uncut, neste caso é a Q, e é uma dedicatória a grandes compositores, ou como eles chamam, Ultimate Songwriters, onde se incluiu naturalmente Stevie Wonder, Superstition para Stevie Ray Vaughan, e um tema que gostávamos de deixar ao vosso sossego de escuta. Assinado Glimmer Twins, ou se preferirem, Jagger Richards, interpretado pelos inesquecíveis Flying Burrito Brothers, Wild Wild Horses. Childhood living is easy to do. Drag me.

caso, novidade: Angels and Airwaves, The Adventure. Aperitivo, álbum em breve, certamente, Angels and Airwaves, The Adventure. São títulos na segunda das 3 horas de António Sérgio na Rádio Comercial, em oferta da Ótimos. Reencontro com um álbum perdido há algum tempo, o último de Rosie Thomas. Only with Laughter. Can you win? Cerca da 1h40 acontece a última viagem downtown desta semana, nas horas de António Sérgio, na comercial meia-noite 3, para celebrar o reencontro com outro daqueles nossos discos perdidos. É o último de Rosie Thomas, Only With Laughter You. Aliás, a nossa tendência era dizer You Can Win, mas não é assim. É idiomático. Only With Laughter Can You Win. Rosie Thomas, os temas... Sell All My Things, cheira a separação, e depois One More Day, Rosie Thomas, de Seattle, com algodão doce. The sun. Isto entre a múltipla oferta da Oasimos, são 7 temas que nos irão acompanhar ainda por mais alguns largos minutos. Toca animar! Você já os conhece há anos, mas nunca os ouviu assim. A Rádio Comercial apresenta o regresso dos Live Songs from Black Mountain. Vá a radiocomercial.clix.pt, preencha um questionário sobre a banda e ganhe CDs. Um disco com a garantia Rádio Comercial. E na realidade é uma surpresa no repertório dos Live, se bem que lá bem no fundo, tudo lá morasse. Faltam alguns minutos para chegarmos à ocasião de mais uma viagem downtown, nesse caso a última desta semana, e como sabem, com umas muito curiosas versões de temas dos Radiohead espalhados por gente de todos os quadrantes. Para trás ficaram, para trás, quero dizer, aqui atrás onde ouviram ficou The River para os Live. E aqui vamos nós à nossa última paixão. Excuse me. Mew. M-E-W. The Zookeeper's Boy. Quem é que não vai cantarolar isto daqui a mais uns 15, 30 dias? Referimo-nos à entrada da menina com Lara. O jeito não me falta. to find its head. But if there's a glitch, you're an ostrich. You got your head in the sand. Que é uma delícia de Zookeeper's Boy. Procurem quando puderem. M-E-W faz lembrar coisas gloriosas, até mesmo Brian Wilson e as suas inesquecíveis orquestrações e arranjos vocais. Oh my God, I can't believe it. Mais uma voltinha, mais um rodopio. Criança não paga, criança não anda. É esta a sua ideia de parque de diversões? Ok, imagine antes isto. Você e toda a família no novo divertimento com o carimbo Disney. A Rádio Comercial leva-o à Disneyland Resort Paris com direito a ficar 3 dias no Hotel Disney e livre acesso para os 2 parques Disney. Ajude o Buzz a salvar o universo dos brinquedos. Seja um herói galáctico na Disneyland Resort Paris. A partir de dia 17, no programa da manhã. Comercial. Toca animar. Toca animar. Lá encontro a amizade verdadeira, são fiéis e ao mesmo tempo são rebeldes às vezes. É a única que me leva realmente a ser fã de alguma banda. Toca Animar. Com a Rádio Comercial. Rádio Comercial Toca Animar. Em Aljustrel e Beja 92.0. Se já dançou com lobos e divertiu-se, junte-se a nós para um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado é tempo para a fala da tribo. Já sabíamos que as ausências ou os protelares iriam ter um resultado semelhante. Há, de momento, dois convites concentrados exatamente na noite de sexta-feira próxima, não a próxima, mas da próxima a 8 noites, e a fala da tribo vai ter que se desembrulhar disso. Uma delas é um projeto novo, muito curioso, nacional, chamado O Erro. O outro, o desenvolver de uma prática muito especial numa escola superior do litoral centro sul-centro do país, a que está ligado o nosso já velho amigo e connection Mário Queiro, da Associação Extremuros. Vamos ver, é com Ana Cristina Ferral que as coisas se irão resolver. E certamente tudo fica bem. Keep this frequency clear! Let's go downtown. É a última inserção Down é Rádio Comercial a 15 minutos das 2, as horas de António Sérgio até às 3, a viagem Down nesta semana percorreu, ou tem percorrido, um álbum muito especial, chama-se Exit Music e são versões de gente que lhe deu na bolha, escolherem temas dos Radiohead. Uns mais bem-sucedidos, como têm verificado, outros menos. Vamos dando a chance a quase todos. Neste caso, Carba Police para os Bad Plus. Funciona como um tema muito longo, cerca de 7 minutos. É bem provável que a gente vá ali cirurgicamente roubar um minuto ou dois. Dois, talvez. Tudo depende da conjuntura. Aliás, o que é que não depende da conjuntura? Thank you. episódio sonoro inesperado para alguns. O tema chama-se Karma Police, assinado Radiohead e deixado aqui nos tópicos da viagem downtown pelos The Bad Plus. Fazem parte de uma aventura discográfica muito curiosa com o título Songs with Radiohead e de genérico Exit Music. Depois de Karma Police, fica apenas a faltar um tema. Este Everything in its Right Place, aliás, in its Right Place, e numa entrega do africano Onsulade e Erro. Por aqui fica a viagem downtown vezes 4 desta semana das horas de António Sérgio, Rádio Comercial. Escassos 8, 7 minutos para as 2 há de bastão nessa altura. Bem haja por ter ouvidos. Ou melhor, bem haja por ter ouvido. Downtown é o final de mais uma aventura a partir de 1h40 ou 1h45 nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial. Desta vez a dedicatória inteirinha para temas dos Radiohead, grandes originais, aliás, acrescente-se, não é novidade nenhuma, revisitados por gente que quis brincar. Exit Music, Songs with Radiohead. Os acrescentes dois foram o muito jazístico The Bad Plus para Karma Police e Ouço um Lado e Erro com Everything in its Right Place. Depois do Diogo de 10 anos e do David de 7, a Mariana de 6 aninhos também já está convocada para o Mundial de Futebol. E hoje, mano, um povo nasceu e agora é a hora da verdade. Se o seu filho ou filha tem entre 6 e 10 anos de idade, já só tem mais uma oportunidade de entrar em campo com os craques da Seleção de Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol. Na próxima quarta-feira, a partir das 8 da manhã, com Pedro Ribeiro, você pode dar esse prémio de sonho ao craque lá de casa. A McDonald's e a Rádio Comercial querem levar o seu filho ao Mundial. Quarta-feira, dia 26, no programa da manhã. I'm loving it. Rádio Comercial é exatamente a estação que sintoniza e faz você muito bem. O relógio marcou 2 horas. Terça a sábado, nas antenas da Rádio Comercial, entre a meia-noite e as 3, o Sérgio nas horas. Nam tadiko taka janaku kupa taketa kupa taketa tadin kataka janaku tadin kardaka tadin tanga tadin tanga tadin tanga tadin tanga tadin tanga tadin tanga tadin nam tadiko taka janaku kupa taketa kupa taketa tadin kataka janaku tadin. São as instruções debaixo da língua a inaugurar cada última hora e neste caso com o mago do acordeon diatónico Stefan Delic. Thank you. certos, Marre Pierre, e o outro com pronúncia complicadíssima, é uma mazurca, Je vous disca, Stéphane Delic, e como imaginar que estes sons podiam aparecer éter fora, rádio fora, para todos vocês, os que sintonizam a rádio comercial por estas horas. Stéphane Delic, La Compagnie des Anges. De volta à sua rádio de sempre. António Sérgio. António Sérgio. Está nas horas. Nas horas. Meia-noite 3, de terça a sábado na comercial, com a música conjugada no futuro mais que perfeito.

Best of the Tricky, chamado a Rough Guide, e não era bem isso, como contávamos. Mesmo assim, ficaram os sons da ponta final de mais uma tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial, com Black Steel, mas a versão curta, o Radio Edit, e aí é que nos apespinhamos todos, e depois Pumpkin também, em versão edit. Um dia destes ou uma noite destas vamos recuperar The Real Thing. Rádio Comercial. Toca animar. Humor, boa disposição, alegria. Quando os animadores me divertem, se calhar ainda gosto mais. Toca Animar, com a Rádio Comercial. Sabe que barulho fazem as luzes? É este. Um dos muitos pontos altos deste concerto foi quando a banda tocou o novo Precious. Eu sou Ricardo Aruz Pereira, o conhecido humorista. É muito agradável, Eu vinha. Roubamos na Comercial já. Barulho das Luzes. Barulho das Luzes. O magazine da Comercial, apresentado por Diogo Beja. Tudo o que está a acontecer e que você não pode perder. Sábado, 10:30, na Comercial. Rádio Comercial. Toca Animar. Em Almodóvar e Castro Verde. 88.1. Rádio Comercial e, neste caso, mais uma tripla hora de António Sérgio. Hoje podem não ser ninguém. Pink Mountain Tops. Amanhã, quem sabe. Depende mesmo de, primeiro, quem toca, depois de quem ouve. e do tamanho da bola que se pode vir a formar. Pink Mountain Tops, nós acreditamos. Lord, let us shine. Há bom tempo atrás com Plastic Man e o Devil. V viemos a encontrar mais tarde o simplório 7 temas de genérico Axis ao vivo, de que recuperamos hoje para o auditório deste Late Night Show na Rádio Comercial, o tema Lord Let Us Shine. Gostávamos principalmente que fixassem o nome deles, Pink Mountain Tops. Daqui a pouco há a viagem, aliás, não há viagem, há a colher de country music. E por aqui, os Clear Lake. Melhor é começar a anotar num papelinho, mesmo que seja o canto da toalha de mesa de papel. Clear Lake, No Kind of Life. Entre meia-noite, ou melhor, meia-noite e as três, de terça a sábado, António Sérgio, nas horas. Nunca se sentiu deprimido com o seu emprego? A levar os problemas para casa? A pensar que há mais na vida do que trabalho? Danny, you're late. Sorry. You know what this job means, right? Julia Noble sente isso mesmo. You're kind of business. Oh, yeah. What about you? What do you do for a living? Só que a profissão dele é assassino contratado. A Rádio Comercial apresenta O Matador. Matador, uma comédia com Pierce Brosnan, onde os assassinos também precisam de amigos. Ganhe convites duplos para a estreia ao longo da emissão e em radiocomercial.clix.pt. Estreia 27 de Abril, com a garantia Rádio Comercial. E praticamente 15 minutos para as 3. É tempo de, neste mês de abril, colher de country music que dedicamos, não podíamos fazer outra coisa, à imensa caixa de Cash, Johnny Cash, Unearthed. On Jordan's stormy banks I stand and cast a wishful eye to Canaan's fair and happy land where my possessions lie. I am bound for the promised land. I'm bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. O'er all those wide extended plains shines one eternal day. There God the sun forever reigns and scatters night away. I am bound for the promised land. I'm bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. When shall I reach that happy place and be forever blessed? When shall I see my Father's face and in His bosom rest? I am bound for the promised land. I'm bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. A colher de country continua dedicada a Cage. Aliás, a Cash on Earth vem nos Cage à memória por alguma outra razão. São produções de Rick Rubin que recuperaram grande parte da carreira de Johnny Cash, já no ponto final da sua vida terrena. Hoje e esta semana foram ainda, ou são ainda, recordações para My Mother's Hymn Book, afinal, as canções, recordações da mãezinha. E para a semana, para finalizar, o melhor de Johnny Cash na American Recordings, com as tais grandes versões. Não, assim não. I come to the garden alone while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. He speaks, and the sound of His voice is so sweet, the birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is ringing. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. I'll stay in the garden with him, though the night around me be falling, and he bids me go through the voice of woe. His voice to me is calling, and he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. The best music I've heard. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the farther hen will bring his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's very hard to kick against the pricks in measured penny weight and 100 pounds when the man comes around. Johnny Cash, certos da célebre Black Box, Cash Unearthed, e a terminarmos a tarefa por aqui, no exumar, se quiser, eu desenterrar de 4 das 5 edições. A quinta fica para a semana na colher de Country Music com Cash, The Best on American Recordings. Rádio Comercial. E é o adeus por esta noite. Voltamos amanhã. Aliás, a Comercial mantém-se sempre consigo. Mas as horas de António Sérgio é que voltam após a meia-noite. Moby. Bye, bye. Take care. Frequency Clear! Sintoniza a Rádio Comercial. O relógio marca 3 horas. Bem-vindo. Boa noite.